As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Em Santa Catarina, pessoas ainda não identificadas atearam fogo a mais um ônibus na manhã desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, este é o nono ataque a ônibus registrado desde a última sexta-feira, quando começou a investida coordenada contra delegacias, postos de polícia, ônibus e residências de policiais. Ao menos 12 veículos foram incendiados, entre eles um micro-ônibus escolar que estava estacionado em frente à casa do dono. A principal linha de investigação aponta para a hipótese de disputa de poder entre integrantes de duas facções criminosas. O ônibus incendiado na manhã de ontem pertencia à empresa Insular e foi atacado por dois motociclistas. O veículo estava parado próximo ao ponto final da linha, no bairro Tapera, região sul da linha de Florianópolis, Santa Catarina, prestes a começar mais uma viagem. Os suspeitos escaparam sem ser identificados. Não houve registro de feridos. Mais 5 ônibus foram consumidos pelas chamas em Tijucas, na Grande Florianópolis, por volta das 3 horas desta terça-feira. Mas as autoridades ainda não sabem dizer se a ocorrência está associada aos ataques criminosos. Os veículos estavam estacionados no pátio da empresa. Outro ataque considerado criminoso pela polícia já tinha sido registrado poucas horas antes, por volta das 21h30 de ontem. O que aconteceu? Navegantes a cerca de 110 quilômetros da capital. Ainda em Florianópolis, uma base da PM foi atacada no início da manhã de ontem. Ainda não eram 6 horas quando dois homens passaram em uma moto e dispararam vários tiros contra a base, instalada no bairro de Campeche, que também fica no sul da ilha. Ao menos 14 tiros atingiram a unidade, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Federal do Pará desarticulou uma fraude no pagamento de incentivos a servidores da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. O esquema pode ter provocado um rombo de 4 milhões de reais nos últimos 5 anos. De acordo com o delegado Ivan Lauzide, responsável pelo inquérito, dados da folha de pagamento da universidade eram manipulados de forma a conceder incentivo à qualificação de mestrado a pessoas que não faziam jus ao pagamento. Servidores com ensino médio e até fundamental, ou seja, sem o ensino superior, recebiam incentivos para mestrados e doutorandos, informou o delegado à Agência Brasil. Segundo ele, a Polícia Federal estima que ao menos 344 servidores podem ter recebido benefícios indevidamente. Eles responderão criminalmente por peculato, enquanto os responsáveis pela manipulação vão responder pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação. Eles também poderão ser enquadrados no crime de associação criminosa. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, teve seu pedido de registro de advogado contestado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, do Distrito Federal, Ibanez Rocha Júnior. A entidade informou que os motivos incluem críticas do então ministro à categoria profissional dos advogados. A impugnação foi feita pelo presidente da OAB do Distrito Federal na sexta-feira passada. Joaquim Barbosa ainda pode tornar-se advogado. Segundo a assessoria da OAB, informou que a comissão de seleção da OAB local vai julgar se concede ou não registro ao ex-ministro até o final da semana que vem, considerando o pedido feito por Barbosa e a contestação de Ibanez. A relação de Barbosa com os advogados é tensa há muito tempo. Foram vários episódios em que a OAB se indispôs com o ex-ministro. A decisão de Ibanez começa com uma declaração feita, uma sessão de desagravo contra ele em 10 de junho passado. O desapreço do excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, pela advocacia, já foi externado diversas vezes e é do conhecimento público e notório, afirmou o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, no texto reproduzido na decisão. Ao final, Ibanez cita a lei que criou o Estatuto da Advocacia como motivo para negar registro a Joaquim Barbosa. Segundo ele, é necessário rejeitar o pedido de inscrição do ex-presidente do STF porque ele não atende aos ditames do artigo 8º da Lei número 8.906/94, Estatuto da Advocacia e OAB, notadamente a seu inciso 6º. O texto citado diz que, para inscrição como advogado, é necessário idoneidade moral, entre outros requisitos. Procurado, Joaquim Barbosa preferiu não comentar o assunto. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está julgando os pedidos de direito de resposta ajuizados contra o candidato à presidência da República, Levi Fidelix, do PRTB. Defensores de direitos da LGB acusaram o candidato de ter incitado ódio contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis ao explicar por que é contrário ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Três representações contra o candidato foram protocoladas no TSE. A primeira, ajuizada pela Comissão Nacional da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que requer a parte do tempo de propaganda eleitoral gratuita a que o candidato tem direito, que seja destinada para que entidades de defesa da comunidade LGBT se manifestem sobre as declarações de Fidelix. A OAB também pede a cassação do registro de sua candidatura. Para a comissão da OAB, o candidato fez afirmações injuriosas e depreciativas contra a população LGBT, inclusive incitando a violência. Aparelho excretor não reproduz. Como é que pode um pai de família, um avô, ficar escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. Vamos acabar com essa historinha. Nós tratamos a vida toda com a religiosidade, para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar, disse Fidelix. Apesar de, no Brasil, ainda não haver uma legislação específica que puna a homofobia, não se pode subtrair a punição ao crime eleitoral, configurado nesse caso pelas práticas de injúria, difamação e calúnia, disse a Agência Brasil, a presidente da comissão da OAB, Maria Berenice Dias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, confesso que apesar de ter acompanhado política desde tenra idade e de ter vivido por quase 30 anos dentro do Congresso Nacional, é difícil de entender a cabeça do eleitor brasileiro. Pelo menos aquilo que mostram as pesquisas e que, infelizmente, distorcidas ou não, direcionam posicionamentos e, consequentemente, votos. Tem gente que vota porque o candidato está na frente. Ou então vai votar naquele que tem mais chances de derrotar o preferido. Mesmo que se diga que as pesquisas são de momento e que eleição, como sentença de juiz, só se saberá depois de abertas as urnas e o voto do magistrado. Como sabemos muito bem, tem certas pesquisas que, diante de evidências de que a manipulação será desmascarada no momento oportuno, como pelo resultado das urnas, começam a dar sinais de mudança. Preparam-se para operar na margem de erro e na decisão do voto indeciso. Por isso, dificilmente erram. Mas há casos flagrantes em nossa história. Por isso, chamei a atenção quando disse que o poder, este mesmo que faz o diabo durante uma eleição e demonstra que é capaz disso, pode sim, por manobras, pressões e artifícios os mais escabrosos de que já se viu, eleger o melhor adversário para derrotar. No início, Aécio era o candidato a ser derrotado, mas com a aposta de que o melhor seria ter o crescimento de Eduardo. Com o surgimento de Marina, suas inconstâncias, suas inconsistências e, por que não, incoerências, acabaram agora se revelando o melhor adversário. Tudo porque o crescimento que se verifica na campanha de Aécio na corrida final, e não se sabe se haverá tempo para a virada total, o tornaria um adversário imbatível e por algumas razões concretas. Tem um partido organizado nacionalmente, domina importantes colégios eleitorais, fez alianças estaduais estratégicas, além de ter um projeto de governo e não de poder. Por isso, alguns petistas acham que o melhor mesmo é ter Marina, que é da turma, que já foi um deles, e não resistiria a um debate em segundo turno. O que, sem dúvida, bagunça a cabeça daqueles que embarcaram na estratégia que a fez crescer e agora despenca. Inclusive alguns que já estavam trocando o compromisso feito com o Tucano. É por isso que é preciso pensar, refletir, analisar bem. Aquilo que parece, pode não ser. Enquanto isso, meus caros ouvintes e leitores, o delúbio já está em casa. Assim como a maioria dos mensaleiros. E tal como o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, que obteve nesta terça-feira o benefício da prisão domiciliar e deixará nesta quarta a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso. Costa deverá ser levado no início da tarde desta quarta para o Rio de Janeiro e a Polícia Federal já reservou um avião para transportá-lo até o aeroporto do Galeão. Ele permanecerá preso em casa até que seja julgado. Nesse período, usará uma tornozeleira eletrônica para que possa ser monitorado. E a presidente Dilma não fica nem vermelha quando lança projeto de combate à corrupção. Tem gente que acredita, inclusive, infelizmente. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Faremos agora mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Até já. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez e estarei junto com você de segunda a sexta, apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De Onde Parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De Onde Parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. As autoridades japonesas suspenderam por toda a terça-feira as operações de resgate do vulcão do Monte Ontake, pelas condições meteorológicas e riscos de nova erupção. Todas as operações por terra e ar foram suspensas durante o dia, anunciou um funcionário da prefeitura de Nagano. Os vulcanologistas relataram tremores cada vez mais fortes no local. O vulcão Ontake entrou em erupção de maneira surpreendente no sábado e provocou 36 mortes. Apenas 12 corpos foram recuperados e os demais permanecem no topo do monte. A erupção também deixou 69 feridos. De acordo com o funcionário da prefeitura de Nagano, as operações terrestres duraram apenas 30 minutos durante a manhã de ontem e foram suspensas por trepidações. Os oficiais que participam dos resgates conseguiram subir apenas parte do monte, mas foram obrigados a parar e esperar em vão por várias horas. Às 13h30, 1h30 de Brasília, as autoridades decidiram abandonar as operações por terra e ar, que contariam com o apoio de helicópteros militares. Centenas de soldados, policiais e bombeiros foram obrigados a descer da montanha. O chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, pediu nesta terça-feira ao movimento pró-democracia Youkiup Central o fim imediato das manifestações que sacodem há 3 dias o centro financeiro da metrópole chinesa. Os fundadores do Youkiup Central disseram várias vezes que se o movimento saísse do controle, eles apelariam por seu fim. Peço hoje que respeitem seu compromisso e suspendam imediatamente sua campanha, declarou Leung Chun-ying, após os choques registrados na noite de domingo entre manifestantes e a polícia. Milhares de manifestantes pró-democracia mantinham nesta terça-feira o desafio ao governo chinês e a exigência de mais liberdades políticas. A campanha de desobediência civil na ex-colônia britânica se intensificou de forma espetacular no fim de semana e virou o episódio de violência urbana mais grave desde que o território foi devolvido à China em 1997. No domingo à noite e durante a madrugada de segunda-feira, a polícia usou gás lacrimogênio 87 vezes em 9 pontos diferentes e spray de pimenta para dispersar os manifestantes, provocando cenas de caos pouco frequentes nas ruas de Hong Kong. Uma bandeira do grupo Estado Islâmico, com um explosivo escondido, matou 3 policiais iraquianos nesta terça-feira, no momento em que tentavam retirá-la, informaram fontes de segurança locais. Um dos agentes quis arrancar a bandeira preta de uma posição recém-perdida pelos jihadistas quando o pequeno artefato explodiu. Outros 2 policiais também morreram na deflagração, anunciou a polícia de Dakuk, a 50 quilômetros do sul de Kirkuk. Unidades das forças de segurança locais apoiavam as forças curdas, que expulsaram os jihadistas. O grupo mantinha a área sob seu poder desde junho. Segundo Abu Mohamed al-Mifriji, chefe da aldeia de Ta'amur, próxima a Dakuk, o Estado Islâmico deixou centenas de bandeiras em suas posições e carregou-as de explosivos para que ninguém pudesse tirá-las. A imprensa e a oposição nos Estados Unidos questionaram a capacidade do serviço de inteligência depois de o presidente Barack Obama ter reconhecido que os Estados Unidos subestimaram o crescimento do grupo extremista autodenominado Estado Islâmico no último domingo. Nessa segunda-feira, a Casa Branca tentou amenizar o clima após as declarações que também teriam gerado mal-estar entre os funcionários do Serviço de Informações. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, assegurou que o presidente confia nos profissionais que o informam o que se passa na área, acentuando que o seu conselho e as suas informações têm sido fundamentais para o êxito no combate à ameaça do grupo. A Earnest disse que o país conhecia a ameaça do Estado Islâmico, mas que todos teriam avaliado mal a capacidade do exército iraquiano de lutar. Foi com surpresa que constatamos o êxito do grupo nos ganhos de território no Iraque, acrescentou em conversa com a imprensa. Em outra frente de defesa, o diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, disse ao jornal Washington Post que seus analistas tinham informado a destreza e capacidade do grupo. Ele admitiu, porém, que à semelhança do ocorrido na Guerra do Vietnã, na luta contra os Vietcongs, o inimigo foi subestimado. Os ministros das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, e da Agricultura, Nery Geller, viajaram para Washington, nos Estados Unidos, e se reunirão com o representante norte-americano de comércio, Michael Froman. De acordo com a assessoria do Ministério da Agricultura, o motivo da viagem é a negociação, já em fase avançada, de um acordo para encerrar a disputa comercial ganha pelo Brasil na Organização Mundial de Comércio, OMC, contra os subsídios pagos pelo governo norte-americano a seus produtores de algodão. O governo brasileiro não forneceu detalhes da negociação e a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA, que custeou o processo movido contra os Estados Unidos na OMC, informou que sua diretoria está em missão na Ásia e aguarda informações dos representantes do governo brasileiro para se pronunciar sobre o possível acordo. O México lidera a lista dos países mais perigosos para jornalistas na América Latina, seguido por Colômbia, Brasil e Honduras, de acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, RSF. Desde 2000, os 4 países registraram 202 casos de assassinatos de jornalistas, blogueiros, comunicadores sociais e colaboradores dos meios de comunicação, informa um relatório da organização que monitora a liberdade de imprensa. A RSF acredita

no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, e nas 27 unidades da Federação, agentes de segurança trocarão informações em tempo real, assim como ocorreu nos 32 dias de Copa nas 12 cidades-sedes do evento. De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, Regina Miki, o acompanhamento online das eleições permitirá às forças de segurança agir com rapidez no combate a eventuais delitos. Precisamos entender que as informações em tempo real possibilitam a agilidade. Se tivermos informação de um crime, poderemos agir muito mais rápido, porque teremos isso online. Os dados também servirão para as próximas eleições, de modo a repeti-los ou não no futuro, disse a secretária Regina Miki. Regina explicou que todas as unidades construíram comitês formados por policiais civis e militares, além de representantes dos tribunais regionais eleitorais. Eles repassarão para Brasília todas as informações sobre o pleito. Teremos condições de monitorar os crimes eleitorais ou não, e também, caso haja necessidade, a guarda das urnas. Saberemos, por exemplo, se a urna abriu, se ela funcionou, se precisou ser substituída e se em algum local teve votação manual. Enfim, todo o processo eleitoral será monitorado e passado por meio de mapas e painéis para visualização mais fácil do Tribunal Superior Eleitoral e dos profissionais que acompanharão a eleição, ressaltou. Rio São Francisco chegou a um nível tão crítico, o pior da história, que estão sendo adotadas medidas para garantir uma vazão mínima do curso d'água também em 2015. A movimentação indica que autoridades e ambientalistas já trabalham com a probabilidade de que a próxima estação chuvosa não será suficiente para normalizar a vazão. Como parte desse conjunto de providências, a Câmara Consultiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco se reúne com o objetivo de aprovar a proposta para que a quantidade liberada pela represa de Três Marias seja reduzida de 160 metros cúbicos por segundo para 140 metros cúbicos por segundo a partir do início de outubro e para 120 metros cúbicos a partir de novembro. A secretária do comitê, Silva Friedman, assegura que a proposta, que ainda será encaminhada ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, tem como objetivo garantir uma vazão mínima para o rio, além de manter água no reservatório de Três Marias, que está com apenas 5,3% de sua capacidade. Segundo a secretária, se isso não for feito, o lago da usina vai secar e o rio também. Estamos tomando essa decisão para evitar um colapso total, justifica. A Polícia Federal prendeu pelo menos 18 homens que integravam uma quadrilha acusada de desviar 2 milhões ao aplicar golpes em correntistas de bancos que usam serviços pela internet. O delegado Estênio Santos explicou que o grupo enviava milhares de e-mails oferecendo descontos para o pagamento de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, e de imposto predial e territorial urbano, IPTU. Ao acessar o link da mensagem, o correntista era direcionado para uma página falsa da instituição financeira e informava dados e a senha que eram armazenados pelos criminosos. Além dos endereços eletrônicos adulterados, os bandidos enviavam mensagens com vírus que capturavam os números da conta, da agência e do código de acesso. Na posse das informações, os integrantes da quadrilha pagavam o valor integral do boleto e desviavam de 400 a 9.999 para a conta de laranjas. Quatro suspeitos são moradores do Distrito Federal, dois de Santa Maria, um de Ceilândia e outro de Taguatinga. No entorno, foram cumpridos 12 mandados. Desse total, 9 em Águas Lindas, 2 em Valparaíso e 1 no Jardim Ingá, todas localidades goianas, a Polícia Federal ainda encontrou dois integrantes da quadrilha em São Paulo. Na capital paulista, funcionava um núcleo do bando que acessava contas em todo o país. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira, confirma a tendência de crescimento do presidenciável tucano Aécio Neves, a estagnação da presidente Dilma Rousseff, do PT, e a queda de Marina Silva, do PSB, verificada em sondagens de outros institutos. A petista se manteve com 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Aécio chegou a 20%, crescimento de 2 pontos percentuais. Marina oscilou 2 pontos, caindo para 25%. É a quarta oscilação positiva do tucano e negativa da socialista. No início do mês, Marina tinha 20 pontos percentuais a mais do que Aécio. Agora, a distância caiu para 5 pontos. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.